4, chame controle de Salvador em 120, decimal 8, meu voo. Obrigado, bom dia, foi 08, 3601. Ciente, boa noite. Controle Salvador, bom dia, Sam, 3601. São 3601, bom dia, contato radar, sube e mantenha nível de voo 360 via Dael. São 360 via Dael, são 3601. Boa Leda, 3601. Primitivo, vou coordenar com o centro, aguarde. No centro Recife autorizou para o de Poison, Papa Oscar, Sierra, Mike e Uniform. 3601, chame Centro Recife, 125, 1 Terna, 133, decimal 25. 125, 3325, Sam. 3601, bom dia. 29 para si. Temos aqui o nível 360, copiou? 29 autorizado Salvador para até o aeroporto de Congonhas, São Paulo. E o peso 10 por base, peso 16, pós, me corrigindo. O peso 16 pós, DCT Confins, DCT Chamote, o peso 30 conforme a rota do próximo voo. Nível 360. Será da Eulia da Morte, para decolar pistola 0 com primeira curva à direita, transpondo 5122, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. 625 na Mancha, Copa Guarulhos. Serena 25, autorizado Salvador para Guarulhos, já fez o 1-0 Taubaté, ainda de voo 360, saída da área da moto, já decola Cristina 0, com a primeira curva direita, transporte 5121, controle Salvador pela frequência 120, décima 80. Lá 6251, com o controle pela linha 208. Autorizado, puxe no acionamento a posição 05, chame táxi. Alfa IM Juliette. Juliette, para si. Para a remoto, Pátio 3, ao Pátio 1, posição 3. Pátio 3 para o Pátio 1, convite. Ponte 3, ponte 3. Reposta ingresso do pátio principal. O Alfa IM aqui, Juliette, e observando o Airbus 320 da Avianca, iniciando o custo 05. Ok. Alfa IM Juliette, autorizado ingresso no pátio principal, reporte término no gate 06. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 150 graus, 09 nós. Ajuste ao time 30 no meio. confirme do qual 226, chama o controle de Salvador, na frequência 120, decimal 80. 12080, aqui na Avenida 251, bom dia, bom trabalho. Salvador, nosso cordial bom dia, Xanera 251, decolado do Cerro da Arael, cruza 1500. Xanera 251, contato radar, surge e mantenha nível de voo 360, pois 2006 lida. Subida 360, após 2000, na proa lida, Xanera 251. Papapá, Mike Bravo Charlie, mantenha-se em condições visuais litoral norte. Nível de voo 065, confere? Paulo Salvador, bom dia, até 3171, informação Charlie para o 3171. 3171, informação Charlie, confere. Autorizado Salvador para Guarulhos, via 310, Taubaté. Nível de voo autorizado 320, saída da área da Mótiva, decolada 610 com a primeira curva direita, transpondo 51226, consumir Salvador pela frequência 120, decimal 80. De autorizado Guarulhos 320, nós conforme o plano aerovia, Elta de voo 10, de Taubaté. A saída decolando a 10 é da Elza Mótiva, o transponder 5126 e o controle 1208, sai 3171. Então 3171, o cotejamento está correto, posição 06, chame pronto. Chama na frente. Esconde direto e não. Autorizado, Mike Bravo Charlie, na escuta permanente do controle de Salvador. Salvador, Oceaner 625, solicita, se possível, PROD ou grave. Aguarde, Oceaner 625. Ah, você escuta, 625. Chinelo 6251, centro Recife, solicitou que mantivesse o perfil de saída e subisse restrito a nível de voo 300. Afirmativo, vai seguir o perfil da saída, restrito ao 300, 6251. Confirma. Do reboque no 03? Positivo, reboque finalizado. Esse é o PM Juliette. Meia 251, chame Centro Recife, 1251, alternativo 133, decimal 25, restrito ao 300. Recife 251, dano 335, só para 300, 6251. Bordo 4 horas e 5 minutos. 1-2-2-9, autorizado o táxi até o ponto 25. espera via Cachoeira, no posto de espera Torre 1-1-9-5, ajuste altímetro no 0 no meio. Bono 229, autorizado a linha LP Colapso, está na 0. Vento 160 graus, 069, ajuste altímetro na 0 no meio. Do pátio 3 para a posição 5 no pátio principal. Reposta já para o pátio principal, Alfa 90 quilos.